Seu medo travestido de sabedoria pinta um mundo em decomposição e só você numa vida sadia. Humanidade caminhando pro buraco. No seu tempo tudo era bom, hoje todos são fracos. Você novão parece nunca cometeu falha. Com os molecote é tudo no bigode, viu da navalha. Implacável, metódico, sarcástico. Tu é pedra 90, hoje quem tenta é de plástico. Cobra respeito, mas no fundo quer privilégio. Quer ser chamado de doutor, mas não foi pro colégio. Sua calçada tá cheia de mato, seu mundo sem cor pra grama verde do vizinho. Cê não dá valor. Estilo mãe de Ná, sabe tudo. Na hora do pega pra capar, onde cê tá, ficou mudo. Estilo Charles Wiley, mais viajado do mundo. No universo paralelo, cadê seus versos, tá moribundo. Caolho com big ego, prego. Se acho fodão, forjando império na terra de cego. Não vejo lente que corrija essa miopia. Infelizmente, vários bons que a mente atrofia. Não, cara, não tem como você encontrar algum tipo de... Não tem nada de positivo na música. Ela se transformou em sucesso por conta exatamente da imbecilidade brasileira nos dias atuais. Não, de uma população mesmo, que não entende o que lê, que leva uma vida miserável, né? Só pra ver gente rica e inteligente se dar mal. Vários tipinhos por aí perdidos não aprenderam nada. Estamos a caminho do pódio no fim da jornada. Viver é um desafio e cada um no jogo tem o seu. Tempo após tempo passa, você não aprendeu. Não. Ficar somente reclamando não adianta. Se não ir pra cima e guerrilhar, é você dança. Viver de arte a quem pense que é mó boi. Você não correu, não foi pra cima. Sua chance se foi. Você não toca, não escreve, não dança, não lança, não rima, não canta. Você é o sinônimo de desesperança. Vida que segue, ela vai seguir. E a maturidade de fato faz evoluir. A nossa cota é fazer a classiqueira, nos reinventar sem se perder, pois moda é passageira. Nossa linhagem, sim, eu sei, tá longe disso. Temos o poder da rima desde o início. Numa crescente reluzente, sem desapontar ninguém. Certo, hein? Mas pipoca sei que tem. Fiquem pra trás, digo apenas hasta la vista. Sumiu do retrovisor, tá bem lá no final da pista. Não, cara, não tem como você encontrar algum tipo de... Não tem nada de positivo na música. Ela se transformou em sucesso por conta exatamente da imbecilidade brasileira nos dias atuais. Não, de uma população mesmo que não entende o que lê, que leva uma vida miserável, né? Só pra ver gente rica e inteligente se dar mal.